E aí, MC Fernandinho? Hoje é dia de maldade. Ela se diz tão patricinha e caiu no golpe do Chevette. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel Vídeos. Tomando Chevette, eu pego essa novinha, tomando Chevette. Ela toda patricinha, bebe, não esquece. O tal do Chevette, o tal do Chevette. Os caras se dizia chefe, só tomava Jack. Não sei o que aconteceu, só tá tomando Chevette. Não sei o que aconteceu, só tá tomando Chevette. Tomando Chevette, eu pego essa novinha, tomando Chevette. Ela toda patricinha, bebe, não esquece. O tal do Chevette, o tal do Chevette. Os caras se dizia chefe, só tomava Jack. Não sei o que aconteceu, só tomava Chevette. Daniel Vidi.